nossa língua é um membro terrível. Sobre ela a Bíblia nos diz: refreá-la é sempre impossível. Abençoa e também maldiz. Não é fácil pra se dominá-la e dizer só aquilo que presta. É um pequeno membro que fala, mas põe fogo em grandes florestas. A mulher no portão da vizinha, o marido lá no seu trabalho, é o jovem contando gracinha. Não tem jeito, o homem é falho. É a língua gerando inimigos, bem pequena, mas incorrigível. Para o crente ela é um perigo. Ei, que coisinha miúda terrível. É a língua contando piadas, outros meios de se expressar. É o crente dando gargalhadas, quando certo seria orar. Diz que o peixe morre pela boca. Descobri que o homem também, se não renunciar mesmo aos poucos, vem falar tudo que não convém. Pode agora alguém estar cochichando, é a língua batendo de lá. Ao seu filho está exortando, mas a dele como é que está? Eu respondo com toda franqueza, as mensagens entrego assim: Deus me ordena falar com a igreja, mas primeiro a mensagem é pra mim. Ela tem um poder muito grande em pôr tudo a perder o que é bom. A tendência para o mal se expande, por pequena que seja a questão. Quando abri minha Bíblia sagrada, li o apóstolo dizendo a respeito que se alguém não tropeça em palavras, diz o livro que o tal é perfeito. Cuidado, irmãos, se refrearmos mais a língua do mal, a boca poderá nos levar ao céu. Do contrário, poderemos ficar no céu da boca.